chuva de novidades da Galápagos Jogos, Heróis de San Villano, em campanha no Catarse e também já financiado, e expansão de Teotihuacan, anunciada pela Board & Dice. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 53, abordando as notícias relativas ao período de 14 a 27 de fevereiro de 2019. Esse podcast aqui vai abordar as notícias tanto no cenário nacional e também no cenário internacional, fora alguns Kickstarters e novidades do Jogatina BG. Falando em novidades do Jogatina BG, a gente sempre começa aqui dizendo que a gente agradece de coração todos aqueles que nos apoiam na nossa campanha do PicPay, como é o caso do Bruno Pinduca, um dos nossos apoiadores aí de longa data. Então, sempre a gente deixa o agradecimento a todo mundo que financeiramente ajuda o Jogatina BG, com valores a partir de R$1, você já deixa a gente mais feliz e podendo produzir mais melhor, né? Eu falo a gente, né? Porque se você reparou nos últimos conteúdos que eu tô publicando, o Jogatina BG agora tá fazendo um conteúdo mais solo, ou seja, eu estou fazendo conteúdo, visto que a equipe tá toda atarefada, tem motivos profissionais pra não estar participando, mas a ideia aqui é realmente eu abordar, né, principalmente agora, abordar as notícias, os conteúdos sobre board games e faz entrevistas, então pode ser que vocês não vejam tantas outras caras do Jogatina BG, mas vão ver muito a minha cara aqui em tudo que o Jogatina BG produz, né? Podcasts, vídeos, as notícias. Fora isso, a gente também tem outras novidades do Jogatina BG, além da nossa promoção. Até o dia da publicação desse podcast, dia 28 de fevereiro de 2019, quase falei 2018, estamos aqui convocando vocês para participar da nossa pesquisa promocional. Algumas perguntas bem rapidinhas para você dizer pra gente quem você é, por que você escuta o Jogatina BG, o que você gosta mais, pra gente também dar uma orientada, mudar, fazer aquele media kit bonito, né? E a ideia realmente é a gente fazer isso para saber mais do nosso público. E também, você participando dessa pesquisa, você concorre a um vale-compras de R$75 na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. Você pode comprar seu jogo em bravojogos.com.br e você concorre a vale compras participando da pesquisa. Além disso, estamos concorrendo em 3 categorias do Prêmio Ludopedia, categoria mídia escrita, audiovisual e podcast, linkadas aqui na descrição para vocês participarem, beleza? Eu resolvi criar uma tradição agora. Eu tô publicando aqui no canal do YouTube uma série de vídeos chamado Top 30 Jogos que eu joguei. Eu já lancei 2 vídeos, tanto na segunda, hoje também, e na sexta-feira vai seu último vídeo. Em cada um desses vídeos aborda os 10 jogos, né? No primeiro vídeo foi da posição 30 até a 21, depois da posição 20 até a 11, e na sexta-feira vai ser da posição 10 até a primeira posição. E são os jogos que eu joguei, o que eu classifico assim. E como é todo ano eu vou fazer essa edição do Top 30, a ideia realmente é abordar os jogos que eu curti, que eu vou jogando ao longo desse ano. Meu Top 30 vai mudar, alguns jogos vão subir de posição, outros vão descer, e assim vai. Então a ideia é realmente, a cada ano, como uma tradição, aproveitando os 3 anos do Jogatina BG, eu vou trazer essa lista atualizada pra vocês, né, e falar por que que subiu agora, por que que desceu, e realmente é isso, beleza? Também, se você curte o nosso podcast, e também outra novidade, é que a edição do Ficha do Jogador de Fevereiro é com o Thiago Leite do Jogos com Leite, e também você pode escutar na íntegra esse podcast em formato de áudio, e também eu publiquei esse podcast no YouTube, mas não necessariamente tentando concorrer, mas pra ter essa liberdade pra pessoa poder escutar no Spotify, no agregador, no iTunes, e também agora no YouTube, esse podcast de entrevistas. Então, confiram aí no YouTube e em outras maneiras escutar esse podcast com o Thiago Leite, ficou bem legal. Em breve eu vou entrar em contato com o convidado e eu vou confirmar pra vocês, então aguardem as novidades em relação ao Ficha do Jogador, beleza? E com isso a gente encerra esse bloco gigantesco de recados e vamos lá para as notícias do mercado nacional. Então, as notícias do mercado nacional, eu vou começar com a Galápagos Jogos, né? Recentemente teve uma reunião com lojistas, onde eles anunciaram diversos jogos que já chegaram, já alguns deles já em lojas. E pra você saber quais jogos que foram anunciados, quais são os prazos, eu vou listar alguns pra vocês aqui. Foram diversos jogos anunciados, fizeram lá essa, entre aspas, coletivas pro lojistas, né? E tiveram diversos jogos. Eu não vou falar necessariamente separar por grupos aqui, vou separar mais pelas imagens, né? Os slides que foram publicados. E eu vou comentar alguns deles aqui, começando aqui com o Citadels, a segunda versão mais bonita, né? Tem uma capa nova. O One Key e o Railroad Inc. foram anunciados pro segundo trimestre ou além, né? Desse segundo trimestre. O próximo slide aqui fala do segundo trimestre, onde vai ter o lançamento dos Busters de Magic, né? E também o Starter Set do D&D, a quinta edição. E também o Keyforge, né? O novo card game do Richard Garfield. Vamos pro próximo slide, onde foi anunciado pro segundo trimestre ou além, né? A nova versão do Power Grid, a versão energizada, reposições da linha Zombicide, e o queridíssimo e bonitinho, né, um jogo bem bonitinho ali, infantil, chamado Zombie Kids. E ele é um jogo pra criança, só que em formato Legacy. Eu achei muito legal a proposta. O próximo slide aqui, jogos já estão na loja, inclusive na Bravo Jogos, é dos lançamentos das expansões e novidades em relação ao Eldritch Horror, né, ou seja, o Vestígios Estranhos, que é uma das expansões menores, e a expansão um pouco maior, que é Sob as Pirâmides. E também o clássico Tigres e Eufrates, né, um jogo do Rainy Knizia, que também já chegou e já tá na loja aí pra você comprar. No próximo slide aqui, os lançamentos previstos para o mês de abril, novos conteúdos para a linha Star Wars Legion, o Fallout, né, e a nova versão do History of the World, né, aquele jogo vai ser pela Z-Man e vai ser publicado em abril agora pela Galápagos aqui. O History of the World era um jogo bem de controle de área, com algumas tretas e tal, e essa versão é uma nova versão, foi anunciada acho que ano passado, retrasada pela Z-Man, que é bem mais bonita, né, porque a edição original, ela é da década de 1990, e esse jogo aqui agora é uma nova versão, então vai ter mais coisa aí pra você ver no futuro. Próximo slide também para abril, é Zombicide Prison Outbreak, né, uma reposição, um jogo aqui que eu também não conhecia, que é o History Cubes, um Dice Game, e o Azul Stained Glass of Sintra, né, uma nova vertente do Azul, né, um jogo que foi premiado aí agora com essa pegada dos vitrais da cidade de Sintra em Portugal. Próximo slide aqui foi o anúncio para segundo trimestre ou além de novos jogos da linha Double, né, depois Jungle Speed e Escape Room The Board Game, né, então novos jogos aí vão vir, jogos que tem mais característica familiar, você pode ver pela capa, pela arte e tudo mais. O próximo slide aqui, para abril, a expansão Mother of Dragons, né, Mãe de Dragões, do Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos tabuleiro, também a expansão para Mansion of Madness chamada Jornadas Macabras, e pro Eldritch Horror a expansão As Terras Oníricas, né, tá prevista para o mês de abril. Para abril também tá previsto o jogo tabuleiro da Communion Knot do Kick-Ass, né, e também expansões Kami Unbound e Dynasty Invasion para o jogo Rising Sun. Para segundo trimestre e além, os jogos anunciados aqui também foram o Coimbra, né, um dos hypes aí do momento, o Mage Knight Ultimate e o Heikholt, né, que é o jogo do Uwe Rosenberg, que vai vir pela Galápagos. Aqui também tem já jogos que já estão no mercado, já estão em venda, que foi anunciado para o dia 19 de fevereiro e já tá já no mercado, que é o Downforce, o X-Wing 2.0, a segunda Wave e o Zombicide Huemorg. Tem mais aqui um slide para o mês de março, que foi o Massive Darkness anunciado, reposições da linha Arcadia Quest e o King of New York, né? Para o mês de março também foi anunciado o Dream Zone, o Shadows Amsterdam e o Concept Kids. Para o segundo trimestre e além, o Discover Lands Unknown, um dos novos jogos aí da linha Unique Games da Fantasy Flight, o Jornadas na Terra-média do Senhor dos Anéis, o que também foi anunciado pela Fantasy Flight, e a chegada do U-Boat, naquele jogo que mistura aplicativo e um jogo tabuleiro 3D bem bonitão e tal. Tem mais coisa ainda aqui, não acabou, tá, gente? O próximo slide aqui tá segundo trimestre e além, mais jogos da linha Munchkin, também a linha que vai vir pela Galápagos no segundo trimestre ou além, vai ser a linha Pandemic, e novos jogos também da linha Ticket to Ride. E pra acabar aqui, o último slide pro segundo trimestre e além, novos jogos da linha Timeline, o Bang Dice e o Just One, que foi um dos jogos recentes aí que teve bastante hype. Então, esses aqui foram os anúncios por parte da Galápagos. Vamos para a próxima notícia aqui de jogos anunciados pela Conclave. O primeiro deles foi que a editora Conclave, ela foi listada como parceira internacional para o futuro Kickstarter que vai vir do Vampire The Masquerade Heritage. Esse jogo, ele vai vir em Kickstarter, e para quem não sabe do que se trata, ele é um jogo Legacy, né? Onde você tem os personagens que começam como humanos, eles podem ser convertidos, entre aspas, para vampiros, e você vai mudando os status e você vai mudando a história, e como é um jogo Legacy, cada partida vai ser diferente, então as suas decisões são impactadas de um jogo para outro, então você joga uma vez, provavelmente você vai rasgar cartinhas, colar adesivos e tudo mais no Vampire Heritage, ou Heritage, que vai ter a parceria de distribuição internacional pela Conclave Editora. Ainda com Vampiros pela Conclave, ela anunciou que, na verdade, está em pré-venda já, a linha de card game do Vampire The Eternal Struggle. Esse é um card game clássico de 1994, que é aquele card game sobre vampiros. Ele foi uma febre durante o lançamento dele, e realmente agora a Conclave tava abraçando isso, né? Tem o Nosferatus, eu não sei se o Fear of Dracula foi anunciado por ele, mas seria uma boa. E se eles abraçarem essa ideia de trazer Vampire, já que tem a previsão de vir novos RPGs e tal, seria uma boa pra Conclave abraçar toda essa linha vampirística para trazer no Brasil. Então, Então vamos esperar mais novidades, né? Esse aqui tá em pré-venda. Antigamente ele era publicado em Busters, mas agora você encontra em decks fechados. E por isso que essa nova distribuição pela parte da Conclave tá prevista aí já para os próximos dias, né? Próximos meses. Então é isso. No último podcast eu anunciei também o trailer do jogo Heróis de San Villano, que vai ser publicado pela Dijon Jogos. E começou o Catarse. Ele é um jogo desenvolvido por Eduardo Guerra, né? Um jogo sobre heróis, companhias, né? Talvez a palavra correta não seria companhias, mas seria grupos de heróis que estão protegendo a cidade de San Villano. E só que eles estão competindo entre eles. Então o objetivo é realmente ser mais popular entre os outros. E eles começaram a campanha pedindo R$2.000. Atualmente está em 16 mil. Já está em 136%. Faltam 23 dias para a campanha acabar. Só falando a respeito dos valores, né? Já teve esgotada, mas para quem apoiou desde o início, né? A partir do início, o valor era R$119, né? Mas você, a partir de R$139, você consegue a cópia para você. Claro que vai ter as edições de lojista, né? Que você consegue 6 cópias por valor menor e tal. E aqui tem a parte dos componentes. Ele vai vir com o manual de regras, as 4 cartas de organizações, as 15 cartas de heróis, 16 cartas de cidade, divididas em estações, né? Primavera, verão, outono, inverno. Você vai ter 7 cartas de sidekick, né? Dos ajudantes. Uma carta de oportunidade, 10 cartas de vilões escória, 8 fichas de agentes, 3 fichas de personagens, 7 cartas de vilões elites, 12 fichas de rastreamento. Você tem 5 cartas de super agentes, 12 fichas de incêndio. Você tem 6 cartas de alcunha, 1 ficha de rodada, 48 fichas de recursos, 10 suportes plásticos e 4 cartas guias de referência, certo? Então esse é o conteúdo. E obviamente, por conta de uma campanha, tem novos conteúdos que estão sendo adicionados conforme as recompensas são distribuídas. Entre na campanha do Heróis de San Villano, beleza? Começando no mercado internacional, a gente começa com as notícias que vieram tanto das feiras de Cannes e também as notícias que vieram da feira do New York Toy Fair 2019. Eu não separei todas e por isso que eu convido vocês a acompanhar tanto a gente nas notícias lá no Telegram, também nos boletins onde a gente publica todas. Aqui eu separo algumas, até porque não tem como fazer a transcrição de tudo. A ideia é realmente abordar o que a gente acha de destaques nas notícias, certo? A gente começa com a notícia da Ravensburg, onde ela anunciou um jogo de tabuleiro baseado na franquia de filmes Tubarão. E do que se trata esse jogo que vai ser baseado nessa franquia de filmes? Ele vai ser um jogo onde um jogador vai controlar o tubarão e os demais jogadores irão controlar outros personagens que tentam derrotar o tubarão, né? Que é o Brody, o Rupert e o Quint, né? São os personagens da série dos filmes. E só pra você entender, cada partida vai ter 2 atos. Um ato onde você tem toda uma parte de uma ilha onde o tubarão vai se mover secretamente e o objetivo dos humanos é realmente salvar os turistas, né? Que estão sendo atacados pelo tubarão, enquanto o tubarão vai tentar, obviamente, devorar os turistas, né? E depois que os humanos encontram o tubarão, vai pra o segundo ato, né? Onde os caçadores irão pro alto mar pra caçar o tubarão e ele vai aparecendo nesse barco. E o barco, que é chamado a Orca, né? Não sei necessariamente, eu não lembro realmente dos filmes, faz muito tempo que eu não assisto. Mas pedaço do barco vai sendo destruído, né? Acho que é bem clássico aquela cena do tubarão mordendo, né? O barco afundando, enquanto os humanos estão bem armados e vão tentar derrotar o tubarão, né? A ideia desse segundo ato, o tubarão tenta destruir o barco, enquanto os humanos, né, o Brad, o Rupert e o Quint tentam derrotar o tubarão antes de ser comido pelo tubarão, né? Então a ideia do jogo é bem interessante. É um jogo que vai vir pela Ravensburg, tá previsto para esse ano 2019, e mais novidades vocês vão encontrar aqui no link pra vocês que eu vou deixar na postagem, beleza? Próxima notícia que você vai ver aqui vai ser de um jogo de tabuleiro baseado na famosa série de uns jogos que eu adoro, de Tower Defense pra celular, depois pra web browser. Primeiro saiu no web browser, né, jogos de navegação, que foi o Kindle Rush, né? Depois virou uma franquia gigantesca, diversos jogos, tanto no Steam, tanto no celular e tal, que é o Kindle Rush, né? E a Lucky Duck Games anunciou na sua fanpage que em breve vai começar o Kickstarter do Kindle Rush Rift in Time. Ele vai ser um jogo de Tower Defense. Cada jogador vai ter diversas habilidades e o seu objetivo realmente é se safar desse ataque dos monstros que vão vir ali. Então é um jogo de Tower Defense com vários componentes e em breve vocês vão saber mais novidades, visto que ele vai vir no Kickstarter. Ele vai atender de 1 a 4 jogadores numa partida que dura de 60 a 90 minutos. A arte é maravilhosa, como sempre. Eu adoro essa arte do Kindle Rush. Ele é uma arte bem mobile, assim, flash, jogos em flash. Então, novidades no futuro aí pra vocês. Próxima novidade que eu separei aqui pra vocês é um anúncio pela Quinet Games. ela anunciou um jogo chamado Terramara. A única imagem que foi publicada foi a imagem dessa capa que tá aqui pra vocês, que também vai estar um link pra vocês aqui na postagem, que é um jogo euro de várias pessoas, né? O Stefano Luperto, o Antônio Tinto, o Flaminia Brazzini e o Virgínio Glig, né? E ele vai ter arte do Michael Menzel. Ele vai ser um jogo de alocação de trabalhadores, destinado pra 2 a 4 jogadores, e ele é situado num cenário na região norte, atualmente, onde é o norte da Itália, 1500 anos antes de Cristo, né? Onde os jogadores irão controlar clãs e vão ser os chefes desses clãs que vão tentar expandir as suas influências, melhorar seu clã, combater outros clãs, recolher recursos, pesquisar tecnologias e muito mais. Então, e tá previsto também o Kickstarter dele. Então, mais novidades e provavelmente a gente vai cobrir por aqui e vai abordar nos nossos canais de notícias o Terramara pela Quinet Games. Pulando aqui pro próximo, novidade é a expansão para o Teotihuacan, né? Teotihuacan vai chegar aqui no meio do, até o meio do ano pela Bucaneiros Jogos aqui no Brasil, né? Teve já pré-venda e tal. Eu joguei, eu adoro esse jogo, já sempre falo aqui pra vocês, né? É um jogo bem da hora. E essa expansão, ela vai se chamar Late Play Classic Period, né? E o que que ele vai adicionar? Cada módulo que você tiver no jogo, você pode usar eles independente, você pode combinar eles da forma que você quiser. Então, não tem módulos que anulam um ao outro. Você pode somar eles ou jogar independentemente ou qualquer rearranjo que você quiser. Esses módulos vão trazer diversas novidades que vão tentar enriquecer a sua experiência. Pelo que eu li aqui, vai ter poderes assimétricos que você pode adicionar à sua partida e cada jogador vai ter um poder específico que pode ser utilizado, benefícios e tal. As trilhas dos cultos e dos templos, você também pode trazer a questão de poderes diferentes e variados e permanentes que você pode adicionar à partida, fora que ele pode trazer também um setup diferente, né? Então o Teotihuacan, ele é um tabuleiro que ele se passa de uma forma meio cíclica, só pra você ter uma noção, e ele já vem com 8 espaços e você pode pegar esses espaços e rearranjar. Além disso, com a expansão você vai ter novos espaços e você também pode rearranjar, então você vai ter impactos diferentes. Pelo que ele fala, que também vai ter alguns efeitos que vão ocorrer durante o final de cada estação e os eclipses que vão rolar, então vai ter diversas novidades. Então vai ter aí pra vocês com a expansão Late Play Classic Period para o Teotihuacan, foi anunciado pela Board and Dice, beleza? Agora essa aqui é pra galera que gosta aí de jogos eletrônicos, como é o caso do Kingdom Hearts, né? Foi anunciado recentemente aí pela Square Enix o Kingdom Hearts 3, que é uma franquia que existe desde o PlayStation 2, né? Uma franquia que mistura os personagens próprios do jogo, mais personagens, por exemplo, como Final Fantasy e tal, com personagens e mundos da Disney, né? E foi anunciado pela US Apple, né? Uma versão de Talismã, o jogo clássico lá, que é aquele que você vai fazendo, movimentando um longo tabuleiro com um roll and move, baseado nessa franquia de jogos eletrônicos de Kingdom Hearts. O que que ele vai ter? Ele vai ter os personagens como Sora, a Kairi, o Riku, o Rei Mickey, o Pateta, o Donald, onde você vai ter 3 regiões de tabuleiro, né? Toda essa parte de você selar e abrir portas mágicas, tudo que você tem nesse contexto de Kingdom Hearts, que eu não entendo, e é muito difícil de entender tudo, porque até quem gosta não entende muito bem a história, e a ideia é que talvez seja mais fácil de entender Kingdom Hearts jogando tabuleiro com a versão de Talismã que tá prevista para esse ano, do Kingdom Hearts, que vai atender de 2 a 6 jogadores. Partindo agora pras premiações, eu separei aqui algumas premiações. Primeira premiação que eu separei pra vocês, né? Sempre que tiver premiações agora eu vou deixar no final desse bloco. E a primeira premiação, deixa eu só pegar aqui, é a premiação do jogo do ano, feita pela Toy Association nos Estados Unidos, chamado o Brinquedo do Ano Awards, né, 2019, onde foi selecionado como jogo do ano o Disney Villainous, um jogo da Ravensburger, e também pela Wonderforge, que saiu nos Estados Unidos. É um jogo onde você controla os vilões da Disney e tal, você tem diversos vilões, já foi até anunciado recentemente, acho que a gente anunciou aqui as expansões, né, que vão adicionar novos vilões, e foi um jogo bem recebido lá fora, então, e foi premiado aí como o jogo do ano pela TOT, né, Toy of the Year Awards 2019, beleza? Outra premiação que rolou foi a premiação que rolou no Festival de Cannes, o jogo do ano em diversas categorias, tanto na categoria infantil, onde levou o Where's Mr. Wolf, né, que é onde está o Senhor Lobo, que é um jogo infantil, que saiu pela Blue Orange. O jogo expert, quem levou foi o Detect, o jogo da Portal Games, Detect, a Modern Crime Board Game. Um jogo bem elogiado, muita gente aí falou bem pra caramba, eu quero muito jogar. Eu espero que um dia chegue aqui, tem muito cara de vir pela Conclave, vamos ver um dia se eles fazem. Só espero que venha uma tradução bem boa aí, porque depende de tradução pra interpretação e tal. E o jogo do ano foi o jogo The Mind, né? Um jogo aí que foi pra até, acho que, não sei necessariamente se ele foi pro Spiel des Jahres, acho que sim, mas foi premiado lá no Festival de Cannes pela Asdor Judeliani. Sei lá como que fala o francês, meu francês é nórdico, então é isso, beleza? E com isso, a gente vai aqui pro cenário digital, onde eu vou separar uma última notícia aqui. Foi lançado recentemente, com os 20 anos da editora Alea, a nova edição de Castles of Burgundy. Foi só revelado a capa de fora e tal, a capa do jogo e tal, mas não mostrando os componentes. Mas olha só o que aconteceu. A Digidice, ela é uma produtora de jogos eletrônicos, principalmente faz conversões de jogos de tabuleiro e jogos de dados para aplicativos, mobiles, Steam e tal. E ela anunciou esse trailer da nova versão de Castles of Burgundy. E o que vocês vão reparar é que esse trailer vai trazer uma nova arte para o tabuleiro. E já estão especulando se essa arte vai ser aplicada nessa nova edição que foi anunciada pela Alea. E eu gostei muito dessa arte, porque a arte do Castles of Burgundy, apesar de ser um jogão, ela é bem sofrível assim no geral, então, mas ela podia ser muito mais bonita. E esse caso aqui que tá mostrando nesse trailer dessa versão aqui, eu achei bem legal. Essa versão digital do Castles of Burgundy tá prevista para o dia 28, ou seja, no dia de publicação desse podcast e pra quem tá acompanhando a live, amanhã, no Steam, no Android e no iOS. Vamos então pro Kickstarter, onde eu separei aqui três destaques. E a Gamely Game anunciou mais um, né, começou mais uma campanha de mais um jogo da franquia gigantesca, né? Apesar dela ser gigante como franquia, o nome dela é pequeno, que é o Tiny Epic, e foi anunciado esse Tiny Epic Tactics, onde ele vai ter toda uma implementação 3D. Ele lembra muito jogos eletrônicos como Final Fantasy Tactics, né? Que são os jogos assim, onde você vai ter a sua party, né? O seu grupo de pessoas que vão se mover ao longo do tabuleiro, e ele é um jogo tático, né? De combate. Você pode jogar tanto no modo solo, cooperativo, competitivo, de times e muito mais. Eles pediram $15,000, arrecadaram 441 mil, mais disso, né? Quase 10 mil apoiadores, faltam 7 dias para o final da campanha, no dia da live, né? Amanhã, quando for publicado esse podcast, 6 dias. O jogo base tá custando $20, mas você pode pegar a edição de luxo por 25 doletas. Vai ter uma edição de $37, que ela vai ter tanto os mapas de expansão, porque você vai ter todo esse lance das expansões e tal. Você também tem a edição, você pode comprar duas edições por $46, essa edição de luxo. Então a ideia é realmente essa, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui se esse jogo entrega pro Brasil. Eu acredito que sim, porque a Jaque entrega faz um tempo, né? O envio pro Brasil, né, vai ser $20. Uma cópia, duas cópias fica $35. 10 cópias fica $125, né? Fora as taxas alfandegárias e possíveis tributações que podem ter quando chegar no Brasil, beleza? Então esse aqui é o Tiny Epic pela Gamely Games, Tiny Epic Tactics. O próximo jogo que eu separei aqui foi o Coloma, né? Ele é um jogo da Final Frontier Games. Ele é um jogo sobre a viagem para o oeste americano, onde você vai desenvolver cidades, onde você vai colocar construções, contratar trabalhadores. É um jogo no estilo europeu para 1 a 5 jogadores. Pediu $22,000. Atualmente está em $150,000 arrecadados. Quase 2 mil apoiadores e faltam 14 dias para o final da campanha, né? Ele vai atender de 1 a 5 jogadores, como disse, com um tempo médio de partida de 60 a 90 minutos. Ele é um jogo que tem uma arte do mesmo, o Miko, né? Que é o artista que fez toda a linha Invaders from the North Sea. Também fez a linha do West Kingdom, né? Que está saindo aí pelo MIPO-BR. Ele vai ter uma mecânica de rondel. Fora que ele vai ter vários locais no tabuleiro onde você vai ativar construções e tal, e você vai ter diversos meeples. Os meeples vão dar habilidades diferentes, cada jogador vai ter um tabuleiro próprio. Ele custa $54, o de luxo, né, a versão de luxo é $69. Então esse é o Coloma, que vai vir pela Final Frontier. A campanha tá rolando no Kickstarter, faltam 14 dias, então o link está na postagem. Próximo e último Kickstarter que eu separei aqui é o jogo chamado Chocolate Factory. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, a campanha tá sendo feita pela Alicat Games. Ele é um jogo tático do estilo europeu, onde você constrói sua fábrica, dá upgrade nos chocolates e usa todo um conceito físico de produção e tal para desenvolver melhor a sua fábrica, né? Eles pediram um pouco menos ali de $17,000. Atualmente tá um pouco mais de $60,000 arrecadados. 900 apoiadores, faltam 14 dias para o final da campanha, né? A caixa, ela custa 45 libras, mas atualmente é praticamente $60. Você também pode pegar a versão Master Chocolatier, né? Onde você vai ter alguns benefícios a mais e várias outras coisas, né? Ele é um jogo com um tempo de partida de 60 minutos. Em relação à entrega no Brasil, deixa eu só verificar aqui se ele entrega no Brasil. E já vou comentar a respeito do jogo anterior, se ele entrega ou não. Então deixa eu só pegar aqui. Infelizmente, eles colocaram a mensagem aqui. Infelizmente, devido a problemas de envios anteriores, em campanhas anteriores, eles não vão entregar no Brasil, no México, na Rússia e no Oriente Médio, em particular, né, na Arábia Saudita, né? Então esse jogo, infelizmente, não vai chegar no Brasil. E o jogo Coloma, deixa eu só abrir aqui novamente. Eu acho que também não, infelizmente. Ele vai ter três zonas, né, Estados Unidos, a zona da Europa, Europa e algumas zonas assim da Ásia e tudo mais, mas não tem previsões para entregar no Brasil, infelizmente, beleza? É, alguém pediu nos comentários, né, que eu comentasse, que eu falasse a respeito dessa informação, se entrega no Brasil ou não, né? A ideia realmente era trazer mais jogos entrega no Brasil, mas muitos jogos, dependendo do sucesso, eles acabam vindo para o mercado internacional, então a gente vai ver no futuro também esses jogos anunciados por editores e maiores ou versão de retails, então ainda assim vale a pena ainda comentar eles aqui. Vamos aqui para encerrar aqui o podcast com o cantinho dos eventos. Eu não separei aqui todos os eventos, até porque essa semana foi uma loucura. Pra quem não sabe, na semana passada meu PC morreu por 4 dias, então... E fora lá no meu trabalho, eu tô com o PC com problemas faz quase um mês. Então, se eu não abordei todos os eventos, peço desculpa aí, peço perdão pelo vacilo antecipado. Mas eu separei o único evento aqui, que foi o quinto Mansão Convida, que vai rolar no dia 23 de março, no Rio de Janeiro, onde é um evento de desenvolvimento de jogos nacionais, onde vai ter vários designers nacionais que foram selecionados a partir de um critério da organização. E a ideia desse evento é: você, como público, vai lá visitar um evento grátis. Você vai testar diversos jogos que podem vir no mercado nacional ou internacional mesmo, de diversos autores, né, de diversos designers que estão desenvolvendo aqui no Brasil diversos jogos. Você vai participar. Provavelmente, participando, você concorre até os jogos e ainda assim você gera um feedback para essas pessoas que estão desenvolvendo jogos. A ideia do evento é muito legal, do Mansão Convida. Já teve uma edição em São Paulo, mas necessariamente os eventos ocorrem no Rio de Janeiro. Então, participem. O link do evento vai estar na descrição desse podcast aí no futuro pra vocês, certo? Chegamos aqui então ao fim de mais um podcast de notícias, espero que vocês tenham curtido. Podcast um pouquinho grande, eu pensei que seria menor, peguei menos notícias, já tá aqui com 50 minutos de gravação. Amanhã os Abusos do Futuro vai estar ferrado pra editar tudo isso, mas vai estar lançando normal, como sempre, pra vocês no dia seguinte a edição editada desse podcast. Novamente, muito obrigado a todos aí que participaram no chat, um monte de gente bonita: o Leandro Zombie, o Thiago Passarini, Jorge Adam, Felipe Germano, o Silvio Cardoso, o Newton Cortez e o Luiz Antônio Balduino Júnior. Muito obrigado aí a todos que acompanharam. Lembrando, participem da nossa pesquisa, se você está acompanhando até o dia 28 de fevereiro de 2019. Participem da nossa pesquisa promocional. Votem no Jogatina BG. Eu vou ficar por aqui. Abraços e até o próximo turno. Tchau!